me chama de... Sacou a terça aumentada que ele faz? Uh-huh. Terça pra cima, é igual a guitarra do Iron Maiden, cara, é a mesma técnica. Ai, caralho, tô imaginando agora, sei lá, o Bruce Dickinson com uma calcinha na cabeça. E aí, beleza? Você está ouvindo o GugaCast, eu sou o Guga Mafra e eu estou aqui com meu irmão Rafael Mafra. E aí, pessoal, saudades. E também aqui conosco o nosso querido e estimado editor, Caio Corraine. Olá, personas. Hoje eu estou coexistindo com o Rafael, que é uma coisa que não acontece há muito tempo. Então as pessoas não podem achar que nós somos a mesma pessoa usando vozes diferentes. Eu tenho talento para isso. Eu posso usar o sintetizador aqui, alguma coisa no programa, que eu mudo a minha voz para ficar igual a sua. Eu não, cara. Eu só imito o Silvio Santos e as pessoas acham que sou eu e o Silvio Santos. O engraçado, agora que eu me toquei disso, vocês dois são pessoas totalmente opostas. Por quê? Porque vocês são, assim, vocês são pessoas de preferências opostas, assim, as coisas, vocês são muito diferentes. Vocês não são pessoas parecidas. Eu sigo o Twitter do Caio e acho ele super legal. Não, ok, eu também acho o Caio super legal. E eu também acho você super legal, mas vocês são pessoas que têm, sei lá, escolhas diferentes. O Caio é um cara que mora sozinho com amigos, o Rafael é um cara família, o Caio é um cara que frequenta surubas, o Rafael é um cara comportado. Eu era um cara de família, até a família falar foda-se pra mim, né? Que triste, cara. É um pouco, mas hoje em dia eu só dou risada. Vamos explicar o que se trata esse episódio hoje? Vamos. Seguinte, faz bastante tempo a gente quer fazer um episódio com as histórias mais cabeludas que a gente recebe aqui. Mas elas são cabeludas demais. Elas são inapropriadas pra estar em um feed público. E então a gente juntou duas coisas que a gente precisava fazer aqui. Uma, a gente queria fazer esse episódio de Not Safe for Work. Duas, a gente tinha prometido fazer um episódio exclusivo para os assinantes do GugaCast, certo? Certo. Mas, para deixar o pessoal que não é assinante do GugaCast com vontade de ser assinante do GugaCast, a gente vai dar um teaser, que é esse episódio aqui, certo? Certo. A gente vai deixar você ouvir a história menos cabeluda desse episódio, que eu já li, já vou te avisar que já passa um pouquinho dos limites. E as outras, só quem tiver lá no grupo secreto do Facebook. E aí, tá ouvindo porque quer. Exatamente. Beleza. É, isso aqui não é um gemidão do Zap, porque você foi avisado. Isso. Então é o seguinte... Peraí, gemidão do Zap, deixa eu botar aqui na minha lista de nomes do capeta. Então, recapitulando, se você não é assinante, esse é o episódio de hoje, ele é um teaser, mas você pode se tornar um assinante e ouvir o episódio completo. Caio, Rafael, o que, que a gente precisa para você se tornar um assinante do GugaCast? Olha, sendo muito sincero, acho que uns 3 cliques. Olha aí, olha a simplicidade aparecendo, olha a simplicidade do muito, ser. É muito fácil, é quase ser aluno da... que você derruba RG e pronto, virou. Acho que isso vai ter que cortar. É, você vai ter que cortar isso aí. Acho, é. Ou eu blipo só o nome da faculdade. Isso, faz isso melhor, mais legal. É, então, mas pra você se tornar um assinante aqui no GugaCast, você só precisa entrar lá no apoia.se/GugaCast, e aí você dá uns dados básicos de você, no caso, o número do seu cartão de crédito, uhum. E aí... todos os meses você vai receber um monte de coisa. Rafael, o que, que um assinante do GugaCast recebe quando ele vai e ele compromete o rico dinheirinho dele conosco? Então, existe um escalonamento aí, o escalonamento da justiça. Então, quando você contribui com 5 pratas, a gente fica muito feliz. E por nós ficarmos muito felizes, a gente fala um obrigado. Guga, fala obrigado. Obrigado. Isso. Caramba, eu senti muita gratidão nesse obrigado. Com 10 mangos... você ganha um obrigado especial com seu nome no último episódio da temporada. E a gente já teve várias ideias disruptivas de como fazer esse obrigado especial, mas a gente ainda não tem certeza de como vai ser. Eu tive uma ideia, trazer o 10º maior youtuber de games do Brasil pra falar o obrigado. O 10º? É. Tá, a gente acha o ranking até lá e eu posso esconder um gemidão do Zap no meio do, da lista de obrigados. Isso aí. Agora, pra você ouvir esse episódio que a gente tá gravando aqui inteirinho, você tem que pagar 15 pratas e aí você se torna um assinante Super VIP, Influenciador, Optimus Prime, Personalité, Reload, Director's Cut, Rei do Camarote, Traz a Garrafa que Pisca e entra no grupo secreto do Facebook, que é lá que esse episódio vai estar inteirinho publicado. Além disso, tem conteúdo exclusivo todo dia, como a gente já falou, você participa da nossa discussão, você conversa lá com a gente, você faz parte do nosso grupinho, ok? E como a gente sempre fala, e agora tá cumprindo, tem um episódio inteirinho, exclusivo, só pra quem tá lá no grupo. Então vai lá. Palmas, palmas. Palmas, palmas. É, a promessa cumprida, né? Tipo, carimbo. Isso. É... Foi Maluf que fez esse programa. Então vai lá, apoia.se/GugaCast, se torna um assinante. Ah, e quando você se tornar um assinante, vai lá, procura o grupo no Facebook, pede pra entrar. A gente não tem como saber, não tem como funcionar se não for assim. E também escreva pra gente, cartas@gugacast.com. Ah, mais uma coisa, os autores das histórias que a gente escolheu pra hoje vão ganhar uma semana de acesso grátis no grupo, porque ia ser muito injusto eles não poderem ouvir o episódio que a história deles participou. Olha lá. Né? Beleza? É a gente dando a primeira pedrinha de crack pro cara. Fica aí uma semana. Só uma semaninha. É a lógica do traficante. Vamos pro jogo? O nome do jogo de hoje é Vando ou Não Vando? Ah, não. Hans Donner, cria uma vinheta aí, cara. Ah, não. Não, quando você me mandou lá, o jogo hoje é esse. Aí eu fiquei confuso por um segundo. Ah, não, é um nome novo, então é jogo novo. Ah, vinheta nova, lógico. Você é Vando, eu não sou não. O jogo é muito simples. Eu vou falar um pedaço de uma letra de música e vocês têm que acertar se ela é do Vando ou não, tá? Nossa. Ok. Eu adaptei um pouquinho os versos. Às vezes eu não peguei uma estrofe inteira, às vezes eu mudei uma palavra, porque eu tenho umas letras que são traduzidas também, né? Então vai ficar difícil de entender se é realmente do Vando ou não, tá bom? E outra, eu vou dar opções. Duas, né? É do Vando, não é do Vando. Não, eu vou três, dar... pode ser do Vando. Não, eu vou dar opções, mas uma das opções sempre é que a música é do Vando. Porque no fim das contas, cara, se você prestar bem atenção, todas as músicas são do Vando. Que bonito. Vamos esperar um momento pra essa frase afundar em nossas mentes. É isso que esse jogo prova, no fim das contas. Parece que é um jogo, mas na verdade é educativo. Entendi, ele joga com a sua mente. Isso aí. Posso começar? Eu estou apaixonado pelo seu formato. A gente se atrai e retrai como um imã. Ainda que fraqueje meu coração, eu estou apaixonado pelo seu corpo. Essa música é Nas Curvas do Teu Corpo, do Vando, Shape of You, do Ed Sheeran, Toda Vez, do Roberto Carlos, ou I'm in Love with Your Body, do The Weeknd. Letra B. Eu vou no letra D, então, pra ser diferente. O Rafael acertou. Aê. Ok. Posso ir pra próxima? Manda bala. Trabalho duro todo dia pra te amar e tratar bem. Te balanço de manhã e a gente rola pela noite. Essa música é Amar e Rolar, do Vando, Give Me All Your Love Tonight, do Whitesnake, Work Hard, do Drake, ou Balança Comigo, do Alceu Valença. Eu vou na B. Na verdade, se você tivesse me dado a opção de It's Been a Hard Day's Night, dos Beatles, eu votaria nessa. Mas como não é, eu acho que é do Vando. Amar e Rolar. O Caio acertou. Yes! Foi B duas vezes, a próxima não pode ser B. Porque eu passei assim no vestibular, deve continuar funcionando. Ou é Mind Tricks do Google. É a regra do não, B, mas... B não B, né? É, não, mas senão a mente explode. Se for B, B e B de novo, é impossível. Eu tenho um amigo, Maurício, que ele tinha uma ideia, eu não sei se ele chegou a fazer isso, uma ideia de criar uma banda chamada Vandosnake, que era só músicas do Whitesnake em português. Excelente. Próxima. Medida certa para as minhas intenções. Quero beijar o teu corpo inteiro, dos pés à cabeça. Roubar teu gosto, te deixar indefesa e implodir com esse teu coração. Obsceno, do Vando, Kiss Your Body, do Barry White, Kiss Your Body, do Kiss, ou Kiss Your Body, do Prince. Caraca. Ah, cara, essa só pode ser do Vando. É... Eu também acho que é do Vando. Os dois acertaram. Quando a música do Vando vale 10 pontos. Ó, oh, então tá, caraca. 11 pontos pra cada um. Demais. 11 é 11. Próxima. Não consigo arrancar você de mim. É desejo. é paixão, é você dentro do coração. Te amo tanto, cada vez mais vou te amar. É impossível outra pessoa em teu lugar. O nome dessa música é Impossível, do Vando, Impossible, do Barry Manilow, Impossible, do Julio Iglesias, ou Nada Paga Essa Paixão, do Maurício Matar. Difícil, vai primeiro aí, Caio, eu tô muito na dúvida. Eu vou no Maurício Matar. É, eu me convenci que essa música é do Vando, porque tem a construção poética do Vando, que vai aos poucos construindo uma imagem romântica e no final arrebata todos de amor. É verdade, Rafael, mas essa música é do Maurício Matar, um ponto pro Caio. Putz. Então tá 12-11 agora, né? 12-11. O Maurício Matar é o poeta das multidões. Sim. Batata Show. O que é Batata Show? Não é ele que faz o jingle do Batata Show? Eu nunca ouvi o jingle. Ah, não, pera, não. Agora... O que é Batata Show, meu Deus? Batata Show, tá aqui. Batata Show no cone com Maurício Matar. Batata Show no cone? É um cone com a batata dentro? Com batata frita, é uma porção de batata frita num cone. É, isso realmente show. É show. Nossa, quando você coloca, aparece uma imagem do Maurício Matar segurando um violão, sorrindo, e um monte de batata atrás. Eu tô ouvindo aqui, peraí. Batata show, batata show. A letra é só batata show? Yep. Deixa eu fazer essa então, peraí. A próxima letra é... Batata show. Batata show. Batata show. Batata show. Batata show. Batata show. Batata show. Essa música é Batata Show do Vando. Potato Show do Barry Manilow. Rafael, como é que fala batata em espanhol? Papa. Papa Show do Julio Iglesias. Ou Batata Show do Maurício Matar. Ai, caralho. Eu acho que essa é do Wanda. A letra é muito profunda. A resposta, na verdade, é de todos nós. Exatamente. Continuando. Eu não consigo parar de rir agora. Coração agitava no peito. No ventre, a vontade explodia. Girava no meu pensamento o pecado do amor tão divino. Gosto de maçã, do Vando. O pecado da maçã, de Paulo Ricardo. O pecado da maçã, da cantora gospel Aline Barros. Ou Sins, do Barry White. Olha, se tivesse a opção experiência religiosa do Henrique Iglesias, eu votaria nessa. Eu acho que isso é Vando. Eu acho que isso é Paulo Ricardo. 10 pontos pro Caio. Caralho, eu sou muito bom nesse jogo. Então, 22-11, é isso? Isso. 22-11, ótimo placar. Vocês não estão olhando o Google aí não, né? Não vale. Não. Cara, eu não olho o Google nem em conversa de bar, você acha que eu ia olhar agora? Fica 5 anos discutindo quem que era o lateral esquerdo da seleção de 86. Era isso. O branco. Era o branco. Porra, essa não dá pra esquecer, Caio. Caramba. É, cara. Eu não era nascido, né? Desculpa, gente. Mesmo assim, cara. Bom, claro que era o branco. Posso continuar? Por favor. Com quem está o amor que era meu a essa hora? Será que está comemorando porque eu fui embora? Fazendo amor em outra cama. A próxima vítima do Vando, é o nome da música. Las Palabras de Amor, do Luis Miguel. Me Deixou, do Raça Negra. Ou Your Celebration, da Madonna. Ai, cacete. Se tivesse a opção Palhas do Coqueiro, dos Raimundos, é nessa que eu votaria. Madonna. Eu acho que essa é Madonna. Eu acho que é Raça Negra. Os dois erraram. É a próxima vítima do Vando. Ah, era Vando? Era Vando. Esse era Vando. Putz, era a minha chance. Não. A sua chance eu é agora, Rafael, porque essa última rodada vale 1 milhão de pontos. Não fui no Vando porque eu achei que tipo, tinha sido o Vando demais seguido. Cara, nunca é Vando demais. É. Essa é outra lição que esse jogo... É o que eu falei, cara. Esse jogo é educativo. Ele finge ser lúdico, mas ele é educativo. Última rodada valendo 1 milhão de pontos. Pare de ser a cachorra. Vem aqui embaixo. Te faço passear. Por favor, não vá embora. Essa música é Cachorra, do Vando. Cachorra, do MC Don Juan. Please Don't Go do Whitesnake ou então Please Don't Go do Aerosmith? Cara, eu acho que uma coisa precisa ser dita, que eu aprendi durante esse jogo. Vando, não por à toa, é um nome e ao mesmo tempo é um gerúndio, porque vando é uma coisa que tá acontecendo. Eu estou vando, né? Eu estou vando. Você não foi vado, não será. Você é vando, entendeu? É sempre no presente, então, é. É sempre no presente, é sempre uma coisa acontecendo em movimento sensual, sabe? É, no fim, todos esses compositores que a gente falou aqui estão vando, né? Estão vando, exatamente. Embora nem todos sejam vando, todos estão vando. Isso. Essa é a lição. Tem muitos e níveis. E como todas as músicas são do Vando, eu diria que essa é letra B, MC Don Juan. Ok. Eu vou então... Caio, pra vitória, hein? Ou pra derrota? Olha, eu queria dizer que Vando, pelo que eu conheço, Vando não chamaria uma mulher de cachorra. Então, não é ele. Eu já tiro ele da jogada. É um bom raciocínio. Mas ele, é um bom raciocínio. Mas eu acho que dependendo da situação, entendeu? Se fosse de um jeito... Da sensualidade, assim, né? É. Se ela tivesse assim, se ela tivesse ar de rainha e jeito de malandra... Não, Caio, eu vou te dar um tempo extra pra pensar, só pra contar uma coisa rápida. Esses dias eu tava fazendo um dos meus passatempos favoritos na TV, que é assistir Globo de Ouro, que é a parada dos sucessos das antigas, apresentado pela Cláudia Raia. E aí a Cláudia Raia, cada... música que ela apresentava, ela falava que era da culinária brasileira. E ela apresentou o Vando como o sal de frutas da música brasileira. Foi sensacional. E aí o Vando entrou e ele cantou a música. Toda a música ele cantou assim, com o ombro levantado e o olho meio fechado, olhando para cada mulher da plateia. Mas a música inteira, inteira. E as mulheres ficaram absolutamente lunáticas. Eu falei, cara, ele vai ficar com dor no ombro de tanto ficar cantando assim, como se ele estivesse cantando assim, só no cantinho, só para ela. Então essa é a magia do Vando. O sal de frutas da música brasileira. É tipo quando eu faço a Família B9 de podcasts. Isso, e você nunca botou o sal de frutas lá. Então fica a dica. Vou usar na próxima. Não é à toa que ele tem uma coleção de calcinha. Caio, pra vitória ou pra derrota? Eu vou no Aerosmith. 1 milhão de pontos pro Caio, grande campeão. Não acredito. Essa foi muito chute. O Aerosmith realmente tem uma música com essa letra, cara. Eu sabia que pelo menos Vando não era. Vando tinha certeza que não era. Porque esse cara é um gentleman. Esse cara, ele não tá ali pra... né? É aquele cara que a moça fala... me dá um tapa na cara. Ele passa uma rosa no rosto dela, assim, sabe? Ele não consegue. Em homenagem a isso, todos os e-mails desse episódio terão como títulos de músicas do Vando. Aliás... Isso é um programa temático, cara. Isso é especial. Aliás, cara, as músicas do Vando têm títulos tão bons que se você simplesmente colocá-las uma embaixo da outra, já é poesia. Eu já tirei a tua roupa, safada. Gosto de maçã, Deus te proteja de mim, nas curvas do teu corpo, chora coração, aquele amor que faz gostoso me deixou. Eu poderia continuar aqui, até o final. Ele é monotemático, né? não tem uma música do Vando sobre, sei lá, tipo, a Revolução Francesa. É, tipo Planet Hemp, só que do sexo. Vando é o Planet Hemp do sexo. Ia ser muito bom ver o Vando conversando com o Marcelo D2 falando, sabe isso aí que você faz com maconha? Ele ia falar, sei, então eu faço com mulher. Aí os caras iam ficar muito, tipo, sei lá, os caras iam ficar muito tempo assim, ele fuma gente? É. Não, eles iam ficar falando, caraca, véi, o que o cara falou, véi, muito louco. O caminho do McDonald's. Começando aqui. Eu leio. Lê aí, então. Esse e-mail se chama Nossa Senhora das Fêmeas. Parabéns, Gustavo, por escolher o nome. Parabéns pro Vando, cara. Parabéns, Vando. Olá, estou enviando esta mensagem da Deep Web, pois a história é real e pode dar problemas sérios se as pessoas forem identificadas. Não desconfio da descrição de vocês, mas fico com um pé atrás de quem está por aqui ao meu redor. Podem usar os nomes que eu coloquei, pois não são os nomes reais dos envolvidos. A gente não vai usar. Não. Claro que não. Meu nome é André. André. Qual que vai ser o nome do André? Eu acho que podia ser Maurício Matar. Acho que é... Ok. Meu nome... Batata Meu Show? Nome... Vamos chamar ele... Não, Maurício Matar. Meu nome é Maurício Matar. Moro numa cidade da Baixada Santista e trabalho com TI e com Batata Show. Não, isso é... Foi Batata Show. vai ser difícil, vai ser difícil. Tempos atrás, eu fui casado com a Manuela. Com a Angélica. Qual é o nome que a gente vai dar pra Manuela? Angélica. Angélica, perfeito. Tempos atrás, eu fui casado com a Angélica. E juntos éramos atuantes dentro de uma instituição beneficente barra religiosa. Éramos o casal modelo do lugar, sem brigas, bem acertados, estudados, bonitos, etc e etc. Mas faltava uma coisa: contato, pele, instinto, tesão. Olha aí. Não na minha pata. Olha aí, Maurício Matar. Faltava batata. Durante o namoro, transamos umas 15 vezes. E depois de 5 anos de casados, eram cerca de 2 por ano. Isso mesmo, 2 bimbadas por ano. Caralho! Pra vocês terem ideia, na lua de mel não rolou nada. Em compensação, quando a gente conversava, tínhamos verdadeiros orgasmos mentais. Não, peraí. Primeiro, eu queria imaginar como é que isso é organizado, assim. Porque se são só 2 vezes por ano, não é orgânico, assim, né? Não é natural. Deve ser tipo assim... Não é. No solstício de inverno. Quando faz o imposto de renda, né? E quando entra a primeira parcela, 13º. Isso. É. E a outra coisa é que, cara, na lua de mel não rolou nada. Caralho. Porque mesmo pessoas religiosas, na lua de mel isso faz parte do rito religioso, né? Você tem que consumar o casamento. Então talvez esse casamento religioso deles não tenha valido nada. É, não. E também que na lua de mel, se a pessoa, né, segue a religião, né, tipo, de uma maneira fiel e do jeito que eles ensinam, nananã, a lua de mel é finalmente essa merda. É, essa lua de mel deve ter sido maravilhosa. É, isso me faz lembrar daquela música da Gal Costa, Lua de Mel, que tem aquela letra profunda, que é lua de mel. Mamãe, eu tô em lua de mel. Eu tô morando num pedaço do céu, como o diabo gosta. Eu acho que essa foi a lua de mel dele. Como já demonstrado aqui nesse programa, essa música também é do Wanda. Isso. Conversamos sobre a situação e ela não se importava rapidão, muito. Peraí, rapidão, deixa eu pôr Gal Costa aqui na minha lista de nomes do capeta. Vai lá. Conversamos sobre a situação e ela não se importava muito com isso. E essa área da vida acabou morrendo entre a gente. Mas a vida, essa moça trolladeira que fala que você está gordão e ao mesmo tempo te oferece uma pizza, ativou o modo tutorial pra mim. Tínhamos em comum uma amiga, a Gabriela, que eu evitava de conversar com. Não, Gabriela. Ah, é, não pode ser a Gabriela. O Batata Show casou com outra pessoa famosa depois? Certamente. Casamento. Eu acho que a gente podia botar a Glória Pires pra confundir o Maurício Matar com aquele marido da Glória Pires. Glória Pires, ok. Tínhamos em comum uma amiga, a Glória. Não, peraí, vamos voltar tudo. E a gente vai colocar o nome da Glória Ivete e o marido da Glória vai chamar Luciano. Vai lá. Mas a vida... Essa moça trolladeira que fala que você está gordão e ao mesmo tempo te oferece uma pizza, ativou o modo tutorial pra mim. Gustavo, eu acho que essa questão do modo tutorial é uma coisa que tem sido muito mal interpretada por todas as pessoas que ouvem GugaCast. Por quê? Porque as pessoas estão usando o modo tutorial pra justificar qualquer coisa. Elas fazem as merdas e falam assim, não, isso era o modo tutorial. Então, o modo tutorial é o seguinte, sabe quando você tá jogando videogame e tem uma seta apontando assim pra porta, dizendo, entre aqui, entendeu? Sim, não é pra você ficar explorando o mundo e ir pra você, ele tá te ensinando ainda como jogar. Então ele fica apontando e nada acontece enquanto você não entra ali onde aquela seta tá apontando, seta vermelha enorme, entendeu? Então é isso, entendi. Quando a vida tá em modo tutorial, se você não segue o que a seta tá dizendo, nada acontece, o jogo não evolui. Isso aí. E quem inventou não fui eu, cara, infelizmente, foi o meu mentor, Stiga. Grande Stiga. É. Tínhamos em comum uma amiga, Ivete, que eu evitava de conversar muito, pois sentia que ia dar ruim. Ela também era casada, num aparente relacionamento feliz. Então, numa noite de festejos dessa instituição em que a gente atuava, estávamos nós quatro. Eu, Angélica, Ivete e o marido dela, o Luciano, numa mesa comendo uns petiscos. Quando Angélica se levantou para ir falar com outra pessoa e o Luciano saiu para atender o celular, devido à música que tocava no ambiente. Então começamos uma conversa padrão de adultos. Está casado com ela há quanto tempo? Se conhecem faz tempo, achei que ia chover hoje. Então, do nada, veio uma pergunta-chave. Vocês pensam em ter filhos? Eu travei. Não consegui responder. Apenas olhei para ela suspirando. Nisso, ela se encostou na cadeira dizendo, entendo. E resumindo, descobrimos que nossos cônjuges não curtiam sexo, pois a Ivete tinha que implorar pro marido dela fazer algo. Nossa, eles descobriram isso tipo numa troca de olhares. Foi demais, hein? As pessoas que não transam muito, elas têm um código próprio, assim, tipo... Um código secreto. Se você olha pra ela suspirando, fala, ok, eu entendi. Ele ensinou o código, vocês não sacaram. O código é assim, você pergunta pra outra pessoa, você que é o cônjuge sem sexo, você olha pro outro potencial cônjuge sem sexo e fala, vocês pretendem ter filhos? E aí o outro cônjuge sem sexo abaixa a cabeça e olha pra baixo. Aí ele confirmou que sim. Em código, eles estão dizendo assim... Eu sou um cônjuge sem sexo, você também é? E aí o outro diz, sim. Sim, eu não consigo ter filhos porque eu não transo. É. Exato. A não ser que eu seja José e ela seja Nossa Senhora, não vai nascer nada dali porque a gente não faz nada. É por isso que o nome desse e-mail é Nossa Senhora das Fêmeas. Não, inclusive, essa história de só abaixar a cabeça é uma coisa que eu sempre digo, porque quando falta assunto, né, as pessoas gostam de perguntar. Se você tá namorando, elas perguntam quando você vai casar, e se você tá casado, elas perguntam quando você vai ter filho. E quando você já tem filhos, elas perguntam se você vai ter mais filhos, como se isso fosse um assunto realmente importante para ela. E eu descobri que a resposta correta, quando as pessoas perguntam se você quer casar, quer ter filhos, ou quer ter mais filhos, você abaixa a cabeça e fala... Eu não quero falar sobre isso. Nossa, que desconfortável. Porque aí você mata o assunto ali. Você não disse que você não quer ter, você não disse que quer ter, você não disse que você é broxa, você não disse nada disso. Você só disse, eu não quero falar sobre isso. E essa pessoa nunca mais vai perguntar isso pra ninguém. Então você aos poucos vai matando, entendeu? Na sociedade. A sua ideia era muito boa, mas agora a gente descobriu que no código dos cônjuges sem sexo, isso significa que você também é um deles. Ah, entendi. Agora você aprendeu o que essa pergunta realmente significa. Demais. Caraca, eu era cego e agora eu vejo. Isso aí. Tô assistindo o filme do M. Night Shyamalan lá de novo, né? Pela segunda vez. Isso. Esse é o código do Caio pra eu era cego e agora eu vejo. Bom, ele continua aqui. Daí em diante, o bagulho foi louco. No dia seguinte, eu e a Ivete trocávamos mensagens pelo celular. Ela passou a ser uma amiga bem presente. Era uma amizade meio infantil. Mas eu sentia que não poderíamos ficar sozinhos. Até que um dia, como todo bom profissional de TI, recebi uma missão. O Luciano, o marido da Ivete, falou para a Angélica me chamar para formatar o desktop deles. Gelei, mas como o cara ia estar lá, fui de boa. Saí na hora do almoço do meu escritório e fui na casa da Ivete. Eram 10 minutos de carro até lá. E chegando lá, o que eu descubro? Que o Luciano, marido da Ivete, ficaria 2 dias fora de casa em treinamento da empresa. O cara me chamou, pois a Ivete tinha pedido pra ele levar o PC pra arrumar e ela pensou em mim. Olha a vida em modo tutorial aí. Ah, ok. Agora entendi a maneira com que ele utilizou a expressão. É um certo modo tutorial. É. Cumprimentei a Ivete com um beijo no rosto, coisa que nem com minha mulher acontecia mais. Caraca. E sentei na frente do PC. Sabe qual era o defeito? Baidu instalado. Ê, Brasilzão, não morre nunca. Puta que eu pariu. Caio, explica tem pros gente ouvintes. Finalmente, é a primeira vez que alguém transa graças ao Baidu. Primeira vez. Caio, explica para os ouvintes desavisados o que é o Baidu. É um câncer. Sabe câncer? É Baidu. Sei. É um nome diferente para câncer. Câncer é a palavra oficial que a gente usa, Baidu é a segunda. Quando você já usou câncer demais num texto e você não quer ficar repetindo a palavra para eles não acharem que você não tem sinônimos. Aí você começa a usar Baidu. Nossa, que raiva, cara. Ainda bem que Maurício Matar é especialista em desinstalar o Baidu. Nomes do capeta, Baidu. Batata show. Nunca mais vou comer batata. Rapidamente resolvi o problema e dei uma alta risada. Afinal, era o Baidu instalado. Nisso, a Ivete também estava surpresa em me ver ali, pois o marido dela disse que eu iria resolver aquele problema, mas não esperava que seria naquela hora. Ela me recebeu em casa do jeito que estava, com uma camiseta amarela longa, com sutiã e shorts por baixo. Pois bem, reparei nas marcas por cima da camiseta. Rapidão, esse é o momento que esse podcast virou uma edição em áudio da revista Fórum. E é por isso que a partir de daqui a pouco, ele só vai aparecer ouvido por assinantes. Isso. Continue. Pois bem, reparei nas marcas por cima da camiseta. Depois dela me oferecer um almoço e eu lavar a louça, fomos para a sala, onde eu reparei que algo tinha sumido. As marcas do sutiã e dos shorts. Estava lisinha aquela camiseta, sem marcas. Na hora senti a pressão subir. Comecei a suar e ficar desconfortável. E ela percebeu. Ela perguntou se eu estava bem. E respondi. Estamos indo para um caminho sem volta. Vamos saber lidar com isso? Olha aí o poeta. Não, essa mulher, ela é muito boa em se comunicar sem palavras, né? Ela percebe tudo na hora. Depois disso, nada mais foi dito até as 5 da tarde, onde anos de repressão sexual foram liberados. E aqui ele completa. É pra glorificar em pé a existência do Baidu. A primeira pessoa do mundo que tá do lado do Baidu. É, nesse momento até subiram as ações do Baidu. Nossa, os chineses estão comemorando lá mais do que ano novo. Que é no dia 20 de março. Cometi um adultério e agora? Achei que seria difícil lidar com isso, mas a Angélica era tão fria que parecia que não percebia. E o mesmo acontecia com o Luciano. Muitos encontros acontecem depois disso, sempre intensos. O almoxarifado da instituição tinha um colchão no estoque. E agora ele tinha uma função na minha vida em modo tutorial. Cara, não, peraí. Aí não é mais modo tutorial. Aí o Rafael tá certo. Você tá usando o termo da maneira errada. É. Aí é você jogando já nas fases avançadas. Isso. É, porque porra... E essa fase chama almoxarifado. Mas a gente queria definir a situação de vez. Seria um choque para o nosso meio social esse divórcio duplo, seguido de uma união tão inesperada. E para todas as colunas sociais, né? E Ivete. É. Então decidimos depois de um fato. Numa noite, estávamos organizando uma ação social e acabou determinado material. Onde eu tinha que buscar não tinha lugar para estacionar. Então o Luciano disse na frente de todo mundo: Maurício Matar, te empresto minha mulher para ir com você. Luciano, hein? Que coisa. O que vocês acham que aconteceu? Transamos, claro. Uma semana depois, conversei sobre a separação com a Angélica. E passados 15 dias, a Ivete fez o mesmo. Enfim, nos divorciamos há uns meses. Tudo de boa, tranquilo, sem choro ou xilique. Também, as pessoas sem emoção. Não mudou nada, né? Mudou. Só fazer um imposto de renda ficou mais fácil agora. Pra Angélica. Isso. Não suja mais nada, não cansa. Porra. Ela passou até a entregar antecipado. Isso, no segundo dia, né? Se dá problema no software, ela tem que fazer a retificadora, porque ela já mandou no segundo dia. Todos aceitaram e continuamos na instituição. Somos todos amigos. Eu e a Ivete não nos revelamos ainda como casal, mas todos nos veem como pessoas muito amigas e talvez tenha alguém que desconfie. Galera, tô felizão. Sentimentalmente nutrido, sexualmente saciado. E o mesmo pra Ivete, que escreve comigo esse texto. Mas a história tem um anexo. Ah, oh. Semanas atrás, a Angélica me entregou o seu aparelho Android pra atualizar. Então eu pensei, será que ela desconfia da minha relação com a Ivete? Então fui verificar o histórico e descobri algo. A Angélica é gay. Plot twist animal. Agora faz sentido. Tudo faz sentido. É como ver de novo um filme do Shyamalan. É. Tá aí. E recentemente ela mantém um relacionamento com uma conhecida do nosso meio. E ninguém imagina que elas são homossexuais. Eu e Ivete ficamos na nossa e de certa forma satisfeitos com isso. Agora também desconfiamos que o ex-marido da Ivete, o Luciano, pode também ser gay, pois notamos um certo modus operandi em pessoas que querem esconder sua homossexualidade. Agora imaginem que uma história de sexo, adultério e homossexualidade dentro de uma instituição rebuscada e tradicional pode causar nesse meio. As pessoas escondem muitos segredos e isso é muito Black Mirror. Abraço pra vocês. Muito bom. Mas é, faz todo sentido. Foi um ótimo e-mail, teve final, hein? É, teve um payoff. Verdade. Né, rolou ali um negócio que você fala, tá aí. Essa é uma história que eu fico feliz porque as pessoas envolvidas meio que saíram todas meio bem. Todo mundo se deu bem. É, e eu acho que todas elas foram abençoadas pela Nossa Senhora das Fêmeas. Então, pra você que não é assinante, esse podcast acaba aqui. Assina lá, apoia.se/GugaCast, paga 15 pratas e vem fazer parte do grupo secreto. E ouvir o resto, porque agora vai ficar pesado. Adeus. Alô. Adeus. Este podcast foi editado por Caio Corraine.